A Sura de Muhammad. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Aos que renegam a fé e afastam os homens do caminho de Alá, Ele lhes fará sumir as boas obras. E aos que creem e fazem as boas obras e creem no que foi descido a Muhammad, e isto é a verdade de seu Senhor, Ele lhes remirá as más obras e lhes emendará a condição. Isso porque os que renegam a fé seguem a falsidade, e porque os que creem seguem a verdade de seu Senhor. Assim Alá propõe para os homens seus exemplos. ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. Então, quando deparardes em combate os que renegam a fé, golpeai-lhes os pescoços até quando os dizimardes, então acorrentai-os firmemente. Depois, ou fazer-lhes mercê, ou aceitar-lhes resgate, até que a guerra deponha seus fardos. Essa é a determinação. E se Alá quisesse, defender-se-ia deles, mas Ele vos ordenou a guerra, para pôr-vos à prova uns com os outros. E aos que são mortos no caminho de Alá, Ele não lhes fará sumir as boas obras. Guiá-los-á e emendar-lhes a condição. E fá-los a entrar no paraíso que Ele os fizera conhecer. Ya ayyuha alladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ó vós que credes, se socorreis a Alá, Ele vos socorrerá e vos tornará firmes os passos. E aos que renegam a fé, a eles a desgraça, e Ele lhes fará sumir as obras. Isso porque odeiam o que Alá fez descer, então Ele lhes anulará as obras. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا. Então não caminharam eles na terra para olhar como foi o fim dos que foram antes deles? Alá profligou-os. E para os renegadores da fé, haverá fim igual a este. Isso porque Alá é protetor dos que creem, e porque os renegadores da fé não têm protetor algum. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ. Por certo, Alá fará entrar aos que creem e fazem as boas obras em jardins, abaixo dos quais correm os rios. E os que renegam a fé gozam nesta vida e comem como comem os rebanhos, e o fogo lhe será moradia. E quantas cidades mais fortes que tua cidade, que te fez sair, aniquilamos, e não houve para eles socorredor algum. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. Então, será que quem está fundado sobre evidência de seu Senhor é como aqueles para os quais é ornamentada a sua má obra e seguem suas paixões? وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Eis o exemplo do paraíso prometido aos piedosos. Nele há rios de água nunca mal cheirosa e rios de leite cujo sabor não se altera e rios de vinho deleitoso para quem o bebe e rios de mel purificado. E nele terão todo tipo de frutos e perdão de seu Senhor. São esses como os que no fogo serão eternos, e aos quais se dará de beber água ebuliente, que lhes despedaçará os intestinos. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. E entre eles, aos que te ouvem, até que, quando saem de perto de ti, dizem àqueles aos quais foi concedida a ciência: o que ele disse há pouco? Esses são aqueles cujos corações Alá selou e seguem suas paixões. E aos que seguiam, ele lhes acresce orientação e lhes concede piedade. Então, não esperam eles senão que a hora lhe chegue inopinadamente? E com efeito, chegaram seus prenúncios. E quando ela lhe chegar, como lhe servirá sua lembrança? وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. Então, sabe que não há Deus senão Alá, e implora perdão para teu delito e para os crentes e para as crentes, e Alá sabe de vossas atividades e de vossas últimas moradias. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ. E os que creem dizem que seja descida uma sura. E quando é descida uma sura precisa e em que o combate é mencionado, tu vês aqueles em cujos corações há enfermidade olhar-te com o olhar do desfalecido pela morte, então valer-lhes-ia mais. Obediência e dito conveniente. E quando a ordem se confirmou, se houvessem sido verídicos com Alá, haver-lhes-ia sido melhor. Então, se voltasseis às costas, quiçá semeasseis a corrupção na terra e cortasseis vossos laços consanguíneos? Esses são os que Alá amaldiçoou. Então, ele os ensurdeceu e lhes ensegueceu as vistas. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. E não ponderam eles o Alcorão ou acadeados em seus corações? إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ. Por certo, aos que voltaram atrás, após haver se tornado evidente para eles a orientação, Satã os alicia isso e lhes dá vãs esperanças. Isso porque eles disseram aos que odeiam o que Alá fez descer: obedecer-vos-emos em parte da ordem, e Alá sabe seus segredos. Então como estarão quando os anjos lhes levarem as almas, golpeando-lhes as faces e as nádegas? ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Isso porque eles seguiram o que encoleriza Alá e odiaram seu agrado. Então ele anulou suas obras. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. Será que aqueles em cujos corações há enfermidade supõem que Alá não fará sair à luz seus rancores? ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. E se quiséssemos, far-te-íamos vê-los, e em verdade, reconhecê-los-ias por seu semblante, e em verdade, tu o reconhecerias por seu modo de falar, e Alá sabe de vossas obras. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. E certamente pôr-vos-emos à prova até saber dos lutadores dentre vós e dos perseverantes e até provar vossas notícias. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ. Por certo, os que renegam a fé e afastam os homens do caminho de Alá e discordam do mensageiro, após haver se tornado evidente para eles a orientação, em nada prejudicam Alá e ele anulará suas obras. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum. Ó vós que credes, obedecei a Alá e obedecei ao mensageiro, e não derrogueis vossas obras. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. Por certo, os que renegam a fé e afastam os homens do caminho de Alá, em seguida morrem, enquanto renegadores da fé, Alá não os perdoará. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Então não vos desanimeis e não convoqueis os inimigos à paz enquanto sois superiores, e Alá está convosco e não vos subtrai as obras. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. A vida terrena é apenas diversão e entretenimento, e se credes e sois piedosos, ele vos concederá vossos prêmios e não vos pedirá vossas riquezas. Se ele vô-las pedisse e sobre isso insistisse convosco, haver-vos-ieis mostrado ávaros e ele haveria feito sair à luz vossos rancores. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Ei-vos convocados a despender no caminho de Allah. Então há dentre vós quem se mostre ávaro, e quem se mostra ávaro apenas em prejuízo de si mesmo, e Alá é o bastante a si mesmo, e vós sois os pobres. E se voltai as costas, ele vos substituirá por outro povo, em seguida, eles não serão iguais a vós.